Açúcar. Hoje eu só quero algo que me faça sentir bem. Uma dose de uísque, um baseado, que tem? Se eu pago as minhas contas, devo nada pra ninguém. Entre o céu e o inferno, eu prefiro ir além. Só quero transar com você e mais ninguém. No hotel em Dubai, ouvindo Bob Marley. Do jeito que cê faz, a gente faz um neném. Do jeito que cê faz, ainda te faço neném. Baby, eu sei onde eu quero chegar. Só eu sei o que é melhor pra mim. E não importa onde isso vai dar. Se eu tô feliz, então melhor assim. Drogas no meu corpo e eu me sinto bem. Certo ou errado, eu faço o que me convém, yeah. Onde tem paz eu observo. Onde tem alma eu absorvo. Onde tem paz eu observo, baby. Onde tem alma eu absorvo. Onde tem alma eu absorvo. Um brinde aos amores que o tempo levou. Um brinde ao DJ que nunca mudou. Quando eu olho pra trás vejo um lutador. Quando eu olho pro espelho vejo um vencedor, ei. Não adianta querer e não pagar o preço. Alguém. Não adianta viver e sentir medo de morrer como ninguém. Eu não quero morrer jovem, nah, não antes do 100. Eu só quero viver e aproveitar o que a vida tem. Yeah, deixa eu de boa nessa onda louca. Dessa vida louca, dessa vida tão louca. Yeah, e nesse clima eu beijo a sua boca. Essa boca linda, essa boca tão boa, baby. Põe mais bebidas no meu copo, baby. Confia em mim, me dê a mão e vem. Eu já consigo ver o topo, baby. Daqui de cima eu não vejo ninguém. Yeah, yeah, yeah, yeah. Daqui de cima eu não vejo ninguém. Yeah, yeah, yeah, yeah. Daqui de cima eu não vejo ninguém. Só eu sei onde eu quero chegar. Daqui de cima não vejo ninguém. E não importa onde isso vai dar. Daqui de cima não vejo ninguém. Drogas no meu corpo e eu me sinto bem, ei. Certo ou errado, eu faço o que me convém, yeah, yeah. Onde tem paz eu observo. Onde tem alma eu absorvo. Onde tem paz eu observo, baby. Onde tem alma eu absorvo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Daqui de cima não vejo ninguém.